Pois é. O objeto 5728 de Campara 2 no PES, autorizado a final ILS. Márcio, o DS2, meu tá livre, ILS, 5728. Gol 1738 de Campara 3 no PES, sem legal no 0, no 9. 3.009, gol 1738. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, o SAN 3198. Sinal abaixar travado. SAN 3198, avistado, autorizado. Pouso, pista livre. Pista 90, QNH 1098, vento 170 graus, 109. Ok, é, autorizado pouso, comigo 18, 3198. Tomai Quebec, prossegue ver corredores em condições de usuários com o fim no PAB. 06 Abaor, Tomai Quebec. Aposte na rotatória visual com o campo. Azul 4207, autorizado Santos Dumont, 360, ou Pesolo 16, corrigindo, Pesolo 10, decola da pistão no 0, curva direita, nada é o Leda Bridge, controle 1208, aciona 5134. Autorizado, orientamento Dumont, 360, decola da pistão 2208, da Leda Bridge, 208, 1234. A 207, corrigimento correto, chama pushback acionamento. Paulo do 60, conduzido 390 Recife. Autorizado a final ILS. 2019, reduzindo gol no 738. 5, chame solo na frequência 120.9. 209, boa tarde. Equipe autorizado, 390, veio 358, na escola da 10-3-3 da PUC Aracaju, Aru, 208 controle, 5131 no transponder, agora 260. 260, está correto, chama o pushback acionamento. Vai, bom. Salvador, é 3198, Alfa Semana, está 6 Juliette, prevista portão 02, está no passo para levar o segundo. 398, confere, vai de Alfa e mantém da Juliette. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3098, muito obrigado. Gol no 260 na escuta do solo. 75728 complexo, aproximação torre 1895. 795, bom dia. Bom dia. Dado no localizador. Segue prossegue rotatório, repórter visual pro campo. Prossegue rotatória, rotatória de campo, campo de internet. 28, continua a aproximação, reporte baixado travado, vento 160, 10 nós, QNH 1098. Vai reportar quando baixo travado, 10-18. Web 5728, autorizado pouso pista 10, vento 170, 09 nós, QNH 1098, check 3. Baixa travada, linha livre pouso, 7-0. Afirmativo, estabilizado no localizador, no 738. O 738 completa a aproximação, torre 1-9895. 1895, voo no 738, até volta. Sete, objeto no solo 1-0, liberando a direita, 1-2-9. Direita, já marcou. Doa, 5728, livrou, boa. Tá. Bom dia. Matango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, inicialmente tem a rotatória, tô com 737 da Gol, à sua direita, passando marcador externo, visual contrário. Ok, enquadre-se como número 2, final no 7 autorizado, reporte estabilizado, checado de fábrica, Quebec. Padrão como número 2, final autorizado, reporte estabilizado, checado de fábrica. Salvador, muito bom dia, Gol 1738, final baixado e travado. Gol 1738, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, pouso autorizado, 170 graus, uma 12 notas. Gente, graças, gol na 7-3-2. Back cruzado final no 7, encurtando da presente, chama na curta. Cruzado final, 7, cortando, que eu tô mais sabendo, chama na curta. São Paulo até o Delta, tá no 45? Hangar da Bata, Rio de Janeiro, só um minuto, 4. Meu Papau até o Delta, cópia. Autorizado, Janeiro Santos Dumont, 380, Alfredo 10. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Brito, controle 1208, aciona 5137. Controle, o Tango Dia Bravo. Prossiga. Tango Dia Bravo, parte do Putaçu, senhora. Autorizado, transfere a torre para ingresso em Porto Salvador. Negativo, chama agora a torre 11895, torre de abraço. 118 decimal 95, tango de abraço. Negativo, pista 17, curva direita, mantenha a saída, tá correto, qual o seu AB? 03, na base, estacionamento de táxi com a torre 118 decimal 95. Azul 427, tem o portão 01, não está autorizado. Chama a taxa. Para o puxo e acionamento, 1260 no 8. 1260-08, autorizado. Chama a taxa. Para. Esta vai direto para o táxi, interferindo no tráfego da pista 10. Juliette. Alfa, chama a Juliette, está presa. Sulfate 3, tango de abraço. Bravo, mantendo litorado. Mike Quebec no solo 104, autorizado backtrack, reporte pista livre. Ingressando, corrido interrelado, Ivana na prova da rotatória, ajudante Bravo Delta. Ajudante Bravo Delta, reporte de usar o campo. Campo, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chamei a torre 11895. 1895, obrigado. Oi, tráfego da Zulta puxando no setor, só vai mantendo da Juliette. A mantendo da Juliette, 112, 13. Bravo Delta, 6 milhas da rotatória, visual com o campo. Juliette, Bravo Delta, autorizado direto, pista 17. Direto no 7, Juliette, Bravo Delta. Torre, tá vindo a Bravo, travesse, suba a torre, pra iniciar a descida já para o pátio. Vindo a Bravo, ciência, estado autorizado, pouso no pátio 3, reporte no mesmo. Portarata, tá vindo a Bravo. Controle, o Tony, o Tony de Abraão, você necessita o carro Então levar os passageiros até o saguão principal, por favor, senhor. Então, no dia Bravo, ciência, iremos reportar. Bravo. 60, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada Mari. Desce 3 mil pés, Senegal no 08. Abatango Oscar, Tango Kilo, bom dia, senhor, identificação. Oscar, Tango Kilo, está em contato radar 55 milhas nordeste de Salvador. Mantenha a presente todos, por controle. Juliette, Bravo Delta, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 09 nós, QNH 1008. Autorizado, pouso 17, baixou, travou, Juliette, Bravo Delta. Abatão Góscar, então, o que está presente, foi direto à posição coral. O gol 1260 com 144 Natal 3 horas. Com 1260, taxa autorizada até o través do portão 06. Ao atendimento no 09. Gente, até o través do 06, gol 1260. Passe 207 da Azul, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 1-8-6-2, altimetro 1-0-8. Corrigindo com a 207, 1895. Bona 738, ingresso Juliette, portão 04. Ok, Juliette, portão 04, gol 1738. Coordenação. Juliette, Bravo Delta, no solo aos 20, autorizado a Baeté. A Baeté, reporte de frequência livre. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 11 nós, QNH 1008. Papá, Romeu, Papá, Hotel Delta, direcionamento, reporte pronto para táxi. Azul 4060, desça para 2 mil pés, autorizado a final LS. Qual a zona da 160, ponto de espera pronto da 10? Confirma, doutor. 260. Uno 260, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Vou manter na 10, Uno 260. Java Paróquia está em contato radar com a sua posição coral, da presente voz para de Mário para a Chica da Mari, reporta unidade de Chica. Azul decolou. Azul 4207 decolado aos 23, chave controle na frequência 120.8. 208, boa. Controle Salvador, boa, Azul 4207 decolou na Dael, cruza 1500. Azul 4207, bom dia, contato radar, voo 360, após 2000, foi Leda. Após 2000, Leda, sobe ao 360, 4207. Salvador, bom dia, 167, 40, nível 220, até 150, na Mária. A 767-40, bom dia, acione identificação, vou direto para o WhatsApp, desce ao nível 080. WhatsApp 080, 67-40. Uno 260, inicialmente está restrito ao nível 1-1-0, 110. Aguardando liberação junto ao controle. Caso de falha após a 30ª milha, ascensão conforme. O vento 1-70 graus com 8 nós, decolagem autorizado. É, primeiro decolagem da 10, restrito ao nível 110. Caso de falha, 30 milhas de Salvador, autorizado subir até o 3 nós, 1-260. Autorizado, chama para ingresso, pistola 7, hotel Delta. Direita via pista e aporte liberado para o Pátio 5. Tony, você me lembrava? Salvador, Tango de Abravo, só um instante para a cópia em mar. Eu não recebi a sua notificação, só um instante, por gentileza. Positivo. Acabou de fazer o Tango de Abravo. Manter o Hotel Delta, pista no 7. Uno 260, declarado os 26, controle 1208, boa viagem. Boa! Uno 260, decolou na sua escuta. Uno 260, contato radar, mantenha a proa até 4 mil pés, após 4 mil voajamos. Está livre a extensão 390. Certo, subindo 390, mantendo a proa de decolagem após 4 mil. Vou a Jambo 260. Jambo, desculpa. Salvador, Alfa Tango Kilo. Prossiga. É, autoriza o Tango Kilo da presente Arubi. Aguarde aí na coordenação, mantenha a proa de coral. Assinativo, fazendo pulo de coral, aguardando. Salvador, muito bom dia, Sinéia 255, informação Quebec. Sinéia 6255, acione identificação autorizada à chegada Mari, desce ao nível 080. 080 Mari, 255. Webjet 6740, desce para 3 no pé, sem negar no 0 no 8. confirmando 3108, é isso? Afirmo. O 67407. QNH 1008. Romeu, Papa Hotel Delta, decolado aos 28, chame controle na frequência 120.8. 120.8, muito obrigado pelo serviço, pode. Instalador, tem um degrau? Delta, decolado na frequência. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, bom dia, contato radar, voo 380, saída da Elf. Adel, subindo ao 380, Papa Hotel Delta. O 260, suba restrito ao nível de voo 100, tráfego agora 11 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, está mantendo 110, é um Bravo Eco 58. Restrito no 100, 260. 14060, ele é. Azul 4060, completa aproximação, torre 1-8-95. 295, obrigado. Azul 4207, chame Recife 1251. 251, boa. É ponte externo, mais chato travado, pista 10. Contará. 91, autorizado Galeão, 380, Upper 10. Decolador 10, curva à direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5141. 120.80, chama pushback acionamento. Ok, Salvador, a Imar decola da presente, te comprou a... Na Imar, controle não vai ser necessário. Estou 18.6 nessa, cento... acione 0137, tanque de abraço. 0137, não se escuta. É... Vai iniciar, está presente o tanque de abraço. Está utilizado já, decorre? Eu tô com o andar da Azul, já passou o marcador externo. Pode tomar pro norte e aguardar a decolagem. Positivo. Azul 4060 na escuta, torre. Firmo, baixou e travou. Baixar travado, pistão 0, pouso autorizado, vento 1,60 graus, uma dúzia nossa. Pouso autorizado, 4060 Azul. Tem livre pouso na 104060. 260 tráfego superado, direção ao nível 390. 39.